Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizu. E eu sou a voz. A voz de óculos. É, chegamos, infelizmente, no terceiro bloco do programa. Por que a voz precisaria de óculos? Né? Por que a voz precisaria de adjetivos? Né? Como vocês sabem, né? Como vocês, ouvintes assíduos do programa Lixeirinha, incrédulos, esse bloco é um bloco mais experimentalzinho. Só que dessa vez, como toda regra tem uma exceção, a gente vai abrir essa regra, né? E mudar um pouquinho aqui os ares do terceiro bloco por hora. É que nós temos recebido muitos pedidos dos nossos fãs, né? E é impossível não atendê-los, porque eles são tão fofos. É verdade. Tão bonitinhos. É verdade. E aí, assim, o primeiro pedido que a gente teve, meio, né? Mas a gente já avisou no programa passado que isso não é uma democracia. Então a gente vai atender o pedido só assim. Pediram pra gente tocar Moby e Chemical Brothers no programa. Então sim, nós vamos tocar Moby e Chemical Brothers hoje no programa. Mas quem vai escolher as faixas somos nós. Isso. E cada um de nós vamos escolher uma faixa de cada um. E a esses pedidos a gente aqui, inclusive, queria mandar um beijo, um abraço pra Lívia e o Jarcinho, que são um casal muito legal, que de primos dele e de amigos meus, que pediu, né, pra gente tocar, e a gente vai tocar. E aí, o que você... Bom, Maquiavelias à parte, eu escolhi uma música que eu gostava muito do Moby na época do disco Play, chamada Porcelain. E do Chemical Brothers, eu escolhi The Setting Sun, que apesar de... Tá. Apesar de... Tá. Do Moby eu escolhi Sleeping Away, do álbum Hotel, de 2005. Que tem uma frase que eu gosto muito, que é: tudo de que precisamos esta noite são pessoas que amam e gostam de nós. Que eu acho que é uma filosofia que a gente meio que carrega, assim, né? Quando a gente vai sair à noite com os amigos, assim. Claro. É amor. E a gente chega sempre em consensos, né? E esses consensos geralmente de onde se divertir em Franca. E a gente sempre vai, por exemplo, no Tony Capeta, que é um lugar que a gente gosta muito de ir, né? Que a gente sente muita vontade ali. É um dos lugares que a gente gosta de ir. E recomendamos pra todos. A gente vai divulgando pra vocês, assim, onde a gente vai, pra vocês acharem a gente fácil pra dar porrada e tal, se quiser. Que maldade, pra dar autógrafo. Não, mais maldade ainda. Ou pra perguntar, ou pra dar um abraço, né? Claro. Qualquer coisa do tipo. E do Chemical Brothers, eu escolhi Blocking Hawkins Beats, do Dig Your Own Hole, de 1997. Eu confesso que eu não tenho vasto conhecimento da carreira de nenhum dos dois, nem do Moby, nem do Chemical Brothers, mas eu fiz um esforço, assim, pra escolher uma coisa que agradasse. Não tá necessariamente na nossa top 100, top 200, não, mas a gente abre uma exceção, né? Top 1000, eu diria. Pois é. A gente deve atender a pedidos também na próxima semana, então não sei se pediram trilha sonora de Grey's Anatomy, pediram trilha sonora do Breaking Bad, né, e do House. E as dicas culturais da semana é que, na verdade, não são dicas culturais, mas são... Né? Hã? Queria dizer que a gente vai a partir de... A gente ainda não sabe exatamente quando, mas nos próximos programas, talvez até no próximo mesmo, a gente vai começar a fazer um quarto bloco que vai só pra internet, né? Deixa bem claro isso. Vai ser chamado de, tipo, um bonus track, assim. Legal. E aí as nossas dicas culturais, inclusive, vão estar nesse quarto bloco, porque a gente vai ter mais espaço pra ficar falando, comentando. Divagando e tal. Que é uma coisa que não dá muito pra fazer nos blocos da rádio e tudo mais. É, porque aqui o tempo é corrido, né? É. Bacana, não vemos a hora. Hoje a gente parece que tá meio chuó, né? Eu tô meio desanimado, né, gente? Eu acho porque... que é porque a gente quebrou tudo nesse feriado. Pois aqui em é, Verpense, né? Esse fim de semana prolongado, mas a gente... Não, pode voltar. A gente fez muita... Nesse final de semana prolongado, a gente saiu bastante, fez muito. Então a gente tá cansado, vocês entendem, é, né? Vocês compreendem, vocês já conhecem a gente e tal. É, queria mandar um beijão pro Sam, que tava aqui nesse feriado. É, um amigo nosso de São Paulo. É, e foi muito divertido, a gente se divertiu bastante. E pro Lu e pra Mayara também, que nos proporcionou uma noite maravilhosa. Isso, pro Luiz e Mayara. Próxima vez a gente não vai ficar esperando tanto as batatinhas, porque a gente já vai ter azeitonas na mesa, né? Ou então aqueles amendoins. É muito prático carregar. Eu sempre levava na bolsa aqueles amendoins. É. É isso aí então, vamos de música. Fiquem com Zeus. Uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta-feira. Uma excelente tarde de domingo pra quem é de domingo. E logo mais tem mais.